Os colegas procuravam não demonstrar, mas era vivo o interesse pelo recém-chegado do Brasil, beirando o mórbido. 10 contra 1. Quem era, de onde era e o que queria o novo colega? As colegas eram mais raras, então. E sua capacidade de trabalho? Seria um gênio na tradução, redação e locução para atrapalhar tudo e humilhar todos? O novo colega era visto com desconfiança e, chato admitido, quase todo mundo torcendo para ele fazer logo uma besteira para ficarmos todos à vontade. Se o novo colega fosse, como quase sempre o caso, apenas mais um querendo se mandar de um Brasil com 50 milhões em inação, logo os maus colegas, já aqui instalados, dele, ou dela, conforme já se disse, dele se aproveitavam. Os que tinham produzir um programa qualquer davam algumas páginas para traduzir, diziam ser a norma e, politizados, iam passear à beira do Tâmisa para ponderar a situação brasileira. Teve um colega que logo percebeu a má fé da jogada e jogou uma máquina de escrever no colo de um veterano, ou seja, de alguém que tinha quase um ano de Londres. Teve uma porção de colegas. Tinha aquele que resolveu sozinho manter elevada a reputação dos latino-americanos como conquistadores. Passava a conversa, às vezes de forma que hoje daria processo, em tudo quanto é inglesa que trabalhasse em Bush House. Mais de uma vez engrossou e teve atenção chamada pelo departamento de pessoal, que ainda não haviam sido inventados os recursos humanos. Teve aquele que depois de 2 meses não aguentou de saudades e se mandou de volta para o Brasil. Tinha o brincalhão que, para evitar o tédio do dia a dia no alto exílio, passava trotes o tempo todo nos companheiros. Tacava texto em dialeto africano no meio do noticiário a ser lido ao vivo pelo colega. Telefonava para a extensão de alguém da sessão com sotaque de indiano confuso, procurando saber o que era exatamente um Pelé. Fingia estar ou de porre ou pressa a cair no sono durante a leitura das notícias na transmissão noturna. Em reunião para se discutir como melhorar a programação, sugeria coisas como ginástica bilíngue por ondas curtas. Tinha paranoia entre os 11 da sessão. Quem seria o informante? Quem trabalhava para o SNI ou um de seus filhos em Londres? Como num filme de suspense, entreolhavam-se e não ousavam, na cantina, articular suas suspeitas. O chato, o terrível, é que tinha mesmo um informante. A sessão preparou e gravou um programa de 30 minutos sobre um assunto que não era do agrado do Brasil oficial. O embaixador brasileiro em Londres convidou o chefe da sessão para um chá. Como bom diplomata, expôs o lado oficial. O chefe da sessão ouviu. Ao se despedir do embaixador, informou então: o programa ainda não foi para o ar. Irá. E foi. O informante, por processo de eliminação, foi detectado e mantido na sessão. Facilitava o trabalho de todos.